Carlos Castanheira, presidente da Junta de Freguesia de Aldeia das 10, importa ainda olharmos para aquilo que é o nosso território, em particular para a Aldeia das 10, 5 meses após o incêndio. Sei que estão também a retomar a normalidade nessa localidade. Ainda assim, há a registar algumas pessoas que ainda se mantêm privadas das comunicações. É uma realidade, pese o esforço que a operadora Altice tem estado a fazer para a reposição das comunicações, ainda temos alguns nichos que não estão ainda totalmente cobertos. Em Aldeia das 10, sede da freguesia, neste momento já temos a fibra óptica a funcionar, eles têm vindo a repor nas habitações as comunicações. Em Avelar, no Chão Sobral ainda não estão, em Valdemaceira também ainda não. Há realmente uma aqui esta pequena franja que ainda não está reparada. Temos a promessa que isto será para breve, mas até agora ainda não está feito. É sim de referenciar a Gramassa, que também já tem as comunicações repostas. É realmente uma dificuldade que as pessoas têm, que as comunicações são uma base essencial, principalmente às pessoas mais idosas, que têm dificuldades, algumas delas inclusive, a manusear os telemóveis, mas é uma situação que eu espero que seja reposta a curto prazo. Daquilo foi feito nestas três anexas que eu falei, Gramassa, Avelar e Aldeia das 10. Portanto, mas a esta altura estão já os técnicos no terreno a tentar repor, portanto, as restantes comunicações. Sim, eles andam por aí, agora não nos é dado nota do que é que estão a fazer. Eu creio que realmente foi isso que me foi dito na empresa, porque já os contactei várias vezes sobre o assunto. Estará para muito breve a reposição nas restantes habitações que ainda não estão, que ainda não as têm as comunicações. Sr. Carlos, à semelhança do que aconteceu um pouco por todo o concelho, também a freguesia da Aldeia das 10 foi muito afetada pelo incêndio. Sim, extremamente afetada. Eu estou neste momento aqui sobre a nossa aldeia de Casal Cimeiro e tenho uma panorâmica geral, é desolador o que nós vimos. Então, está tudo queimado, não há nenhum sítio onde nós possamos dizer aqui não ardeu. A Aldeia das 10 ardeu, a freguesia da Aldeia das 10 ardeu na totalidade. E também, com registro de casas afetadas? Algumas casas afetadas, sim. Tivemos um ferido grave, um ferido queimado, felizmente já está bem. Tivemos 4 primeiras habitações e inúmeras segundas habitações. A paisagem neste momento é terrível, mas, como eu costumo dizer aos meus amigos, eles queimaram-nos, mas não nos mataram. Portanto, estamos empenhados em renascer e recuperar realmente o que for possível recuperar. Porque há algum património paisagístico que vai levar décadas, digo eu, a repor. No que toca às habitações, já estão a ser recuperadas? Qual é que é o estado dessa situação? Temos uma das habitações que já está recuperada, as outras todas estão encaminhadas através do CCDR, tem sido dado apoio às pessoas afetadas. Ainda não há nenhuma, exceto uma que está feita por a pessoa que é seguro. Mas as outras que têm que ter o apoio da CCDR ainda não estão iniciadas. Sei que os projetos já estão em andamento, agora fisicamente ainda não se vislumbra nenhum início da obra. Portanto, disse-me há instantes que a freguesia foi totalmente afetada, muito em particular a área florestal, a zona envolvente, também ao Santuário de Nossa Senhora das Preces ficou totalmente afetado. Ficou muito, muito afetado. Era um património, dos patrimónios mais belos que nós tínhamos na freguesia, se não o mais importante, um dos mais importantes. E é doloroso ver aquele jardim botânico no estado em que ficou. É uma dor muito grande que todos nós sentimos, mas é a nossa piscina, como foi dizer. Mas vamos ver. Vamos ver agora, quando vier a primavera, realmente qual é a dimensão do estrago. A esta altura estão também já a levar efeito algumas ações de reflorestação, no sentido de ir minimizando o impacto do fogo. Sim, temos tido alguns apoios a nível da Junta de Freguesia. Posso lhe dizer que no dia 24 nós vamos ter aqui uma clássica de ciclismo, uma prova para amadores e uma para profissionais, que é no âmbito das aldeias do Xisto, que é uma clássica aldeia do Xisto, é a designação. Esperamos ter aqui nesse fim de semana para cima de 800 mil pessoas, não sei, 800 a 1000. Nesse fim de semana vamos ter duas ações de reflorestação, tudo doado por patrocinadores. Vamos plantar 800 madronheiros, 400 carvalhos, e ontem acabámos de plantar nesse sal onde estas reflorestações vão ser feitas, acabámos de replantar 41 castanheiros que nos tinham ardido. Portanto, é um trabalho que nós estamos a desenvolver com alguma solidariedade para ver se melhoramos a imagem paisagística da freguesia. Sr. Carlos Castanheira, com quantas pessoas é que conta atualmente a freguesia? Freguesia, a nível de eleitores, temos perto de 500, 455, embora tenhamos muitos residentes, quase em permanência, que não conseguimos contabilizar, são aqueles que vieram, regressaram às suas aldeias, mas com a falta, com a dificuldade que a saúde tem no concelho, eles têm que manter o médico que têm nas cidades de onde viviam. Portanto, eu aponto para 500 e tal pessoas em permanência. Mas atualmente tem médico em Aldeia das 10? Atualmente temos uma excelente médica, que nos dá um apoio enorme, não com aquela. Portanto, ela vem às segundas e quartas-feiras, um dos três dias é quinzenal. Mas a nível de médico em Aldeia das 10, dada a qualidade do profissional de saúde que temos, as coisas estão minimizadas. Sr. Carlos Castanheira... Se estivessem a nível do concelho. Exatamente. Sr. Carlos Castanheira, atendendo àquilo que aconteceu há 5 meses, também à lentidão em todo este processo de recuperação, teme que a população da Aldeia das 10 tenda ainda a diminuir, ou seja, teme ainda mais pelo despovoamento? Bem, vamos ver. O despovoamento... O que me preocupa neste momento é o despovoamento dos jovens. E esse não será o incêndio, digo eu, que os vai fazer abandonar. Porque, infelizmente, grande parte da freguesia é toda envelhecida. Posso lhe dizer que naquele universo que eu acabei de lhe dizer há pouco, temos mais de 150 pessoas com mais de 70 anos, e dos 50 aos 70 o número equipara também. Portanto, mais de 300 pessoas têm mais de 50 anos. Jovens, muito poucos. Portanto, a desertificação é um problema, mas eu levo isso para a falta de condições de emprego, porque aquelas condições básicas nós minimamente temos hoje. A nossa estrada está aceitável. Médico, como lhe acabei de dizer, que temos... Não, embora não abranja a totalidade dos residentes, porque a América também tem limitações quanto ao número de utentes. Mas eu tenho esperança que não haja desertificação.